Sozinho posso te ver melhor. Quando se vai o sol, procuro o fio do seu cabelo no lençol. Baixei aquele filme que sei que segui era bom, e vi que nada é tão bom quando cê não tá aqui. Um dia sem você é triste, uma semana é maldade. O mesmo existe, dou meus pulos, atravesso a cidade, junto dinheiro pra financiar a viagem. Uma bolacha, um salgadinho, dois refri, a passagem já era. Me espera, amor, vou atrasar mais 10 minutos e parar pra te comprar uma flor. E tô pronto na melhor roupa que eu tenho, uma rosa na mão esquerda, na outra mão um cartão com desenho. Correndo pra rodoviária, eu buso saia às 9. Desculpa o cartão molhado, aqui em novembro sempre chove à tarde. E hoje a chuva tá bolada, já me sentei e fiz minha oração. Se Deus quiser nem pega nada, vai. Vendo as montanhas, lembrando que quanto mais cê me perde, mais vezes você me ganha. E aquela briga ontem foi foda. Eu não queria te dizer que eu não queria ter você, mas eu queria que você soubesse que eu me importo. E que eu sinto que essa chuva é o reflexo do estado do meu corpo. E foi pensando nisso que me joguei pra cá, pra ver se quando eu te encontrar eu faço essa chuva parar. Será? Isso é possível? Eu sonhador demais, na entranha dor demais. Essa estranha dor é mais do que saudade, é como uma necessidade de poder ter a certeza de que não era verdade o que você disse por telefone. Que tava na hora de eu te provar que podia ser o seu homem. Que o menino que nem pode sustentar um lar nunca seria bom o suficiente pra tu casar. Foi pensando nisso que eu entrei nesse busão. Mas talvez eu seja só um menino com uma rosa na mão. E eu te ligo no celular te avisando que eu tô indo, e te pedindo pra ir lá pra me esperar. Mas você que nunca disse que me ama, mais uma vez desliga sem dizer. Se arrume e vai pra cama. Tudo bem, dorme bem, amor, te amo. Quando acordar, passa perfume que seu homem tá chegando, vai. Segundo a chuva aumenta, nessa poltrona cada minuto que eu durmo. Acordo 40, janela embaçada, tampando minha visão. Eu fecho os olhos e praticamente sinto sua respiração. É como o silêncio do meu quarto sem você. Culpa dessa distância que me impede de te ver. Me impede de provar que eu te mereço. Te mostrar que o dinheiro tá pouco, mas que a alegria não tem preço. E eu pensando em você nesse momento, aproveito o tempo pra treinar o pedido de casamento. Depois da briga acordei cedo, peguei toda a economia e comprei aliança em segredo. Juntei moeda por moeda pra poder tá aqui, pra mostrar que um menino pode te fazer sorrir. Te sentir mais uma vez, sentir por uma vez. Que achar que eu sou teu sonho não é uma insensatez. Mas peraí, eu ouço um barulho, que tá pegando? A aliança caiu do meu bolso, tudo balançando. Quem tá gritando? Por que tá girando? Alguém sabe? Tento chamar seu nome, mas minha boca nem abre. Barulho de chuva, pneu, escuridão. Lembrar seu rosto se tornou a última opção. Agarro forte a rosa na lama. Menino ou homem, você me deixou partir sem dizer que me ama. Não pensei que fosse pra tão longe essa viagem. Toca o celular, é você me mandando mensagem. E eu preso nas ferragens sem me mexer. Sei que você me escreveu, mas fecha os olhos sem saber o quê. O quê? Fecha os olhos sem saber o quê.